nós falamos aqui da Avenida das Comunidades, início da Avenida Francisco Mastella, bem em frente ao supermercado Top. Um acidente envolvendo um veículo Honda City, placas de Gaspar, conduzido por uma senhora. Há cerca de 15 minutos, ela saiu da rua José Rafael Schmidt e acabou pegando aqui o canteiro nessa rotatória bem em frente ao supermercado Top. O carro acabou subindo, ela bateu sozinha, acabou subindo no canteiro. O Honda City está em cima do canteiro, chamando a atenção de muitos curiosos que por aqui passam. Pessoal fazendo a tradicional foto para mandar pelo WhatsApp, mas o trânsito é lento aqui em frente ao supermercado Top. Senhora, como é que aconteceu o acidente? Para falar para a gente? Eu não sei, eu quando eu fui virar aqui, para mim, eu tinha entrado ali, eu já não estava muito bem, assim, meio enjoada durante o dia, não sei. Aí eu não, na minha visão, eu já tinha passado ali para entrar. Foi isso? A senhora passou mal na hora do acidente. Foi uma ilusão ótica, assim, não sei. Eu já não estava, assim, por causa do calor, assim, meio tonta, sabe? A senhora dirige há muito tempo já? Já. Eu tenho a carteira de habilitação ali, ó. Desde 94, né? 94, é. A senhora está bem? Não se feriu? Não sei. Eu estou, assim, com falta de ar só, né? E a senhora mora em que bairro? Eu moro no bairro Gaspar Mirim. Tá bom, senhora. Obrigado. Aí, portanto, a condutora de 62 anos, condutora desse Honda City, ela disse que passou mal, mas a Ditran está nesse momento no local. Segundo o agente de trânsito, não vai chamar os bombeiros porque a senhora não apresenta ferimentos. Ela está agora bebendo água, está se acalmando para que possa passar o susto desse acidente. Ela saiu, refito, da rua José Rafael Schmidt e acabou subindo em cima do canteiro aqui bem em frente ao supermercado Top, precisamente também, é claro, em frente ao posto de gasolina Shell. Com informações de um acidente na Avenida das Comunidades, em frente ao supermercado Top, Gil Dias para a Rádio Sentinela.